Confirmando assim que a pista está molhada? Sim, pista molhada. Ok, não tem certeza. Autorizado o posto de estacionamento no gate 3, chame o táxi. B2, confirme, baixado travado? Afirmativo, baixado travado. Passar carro do Mavel 32, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-1, acho que é legal, 1-0, 1-3. Tá na escuta pra porta. Ok, tá autorizado Aracaju, nível 190. Decolagem da 1-0 com curva à esquerda, subida curta, após curta gelo e após gelo DCT Aracaju. O controle opera hoje em 120, decimal 8. Acione 5-1-1-6, 5-5-1-4. Correto, 5-5-5-4 e chame pronto, o 4-3. Tá cargo 9832 no solo 32, de pista pela direita, chame o solo 1219. Passa na direita, 1219, obrigado, gente, já. Quatro, autorizado decolar, pista 1-0, vento no 0-0 graus com 1-0 nós. Autorizado táxi, Alfa e Kilo para o 4-3, fique atento ao sinalizador. Alfa e Kilo, 4-3, o 9-3. 1204, decolado 34, chama o controle de frequência no 20 decimal 8. Controle 208, bom dia. Azul 4069, calibre o tanque à direita, ponto de espera da 10, está minha torre em 118, decimal 6, com ajuste padrão, bom voo. Bom dia, autorizado Brasília, nível 360, via Tezulu 17, decolagem da 10 com curva à direita, subida a forte, e após a forte DCT elétrica, a interseção é o Tezulu 17, o controle 120, decimal 8, acione 5106. Vou no frete no tempo, chame e pronto, no dia de hoje. Zero meia nove, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, centro um no zero zero graus com 099. 642, portão 5, pushback é Tama. Autorizado, Bruno 642, chame aí para o táxi. Autorizado, Max 642. Frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia, 4069. No 607, me fiz imediato. A iniciativa simultânea com o dono da companhia está autorizado e chame táxi. O voo no 607. Aguarde no 2, temos duas aeronaves aí da companhia, uma puxando no 4 e outra no 5, para sair do pátio, aguarde a liberação. Você tem a rota? É a Dael Leda e a Poes Leda Bridge. Bom dia, tá 35 no 7, aguarde só um minuto, eu volto pra Brasília, 1380. Você manda elétron no alto, pra frente? É a bor. A bor, tá 35 no 7. Para o táxi, o gol 1607, tem a bordo 156, alternativa Galeão com 4 horas. No 607, está livre do táxi em frente e ingressando na Índia, chame a torre em 18:30, o ajuste é padrão, boa viagem. Ajuste padrão, e a Índia chama 18:30, bom dia. 242, temos 151 a bordo, 3 horas e 10, Salvador. Gente, Golo 642, segue o banco da companhia e no ponto de espera da 10, minha torre 186, ajuste esquadrão, bom voo. Saiu o da companhia, ponto de espera 286 da torre, ajuste esquadrão, bom voo. Tá 35 no 7, cópia. Pronto, cópia, tá 35 no 7. Está autorizado Brasília, o nível 380, via o Pesulu 17, decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor DCT, Elefa para interceptar o Pesulu 17, o controle 120, decimal 8, acione 5130. 380 Brasília, 380, via Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, subida Arbor, Elefa, e após interceptar o controle 120, decimal 8, transponder 5130, para 3507. Correto, correto, tá 3507, chame próximo dia de 7. Mara. Seu passo do ponto de espera da 10. O número 07 autorizado a linha de colapso está 10, vento 080 graus com 069. Livre a linha de colapso no 0 do 07. A posição 14 remota para o gate número 3. Gente, da remota, iniciei o reboque e mantém a aeronave posicionada no través do gate 8 e aguarde a autorização para rebocar até o gate 5. O gol no 7 ou no 5, no gate 2 está autorizado. Pushback e acionamento, chame táxi. Gente, depois chama 7 ou no 5. O problema é que dois mantém o ponto de espera da 10. Ah, mas é. Gol 1897, autorização para confins. Gente, gol no 897, aguarde um minutinho a cópia para confins. Qual seria a prevista para o gol no 897? Da El. É. O TAM Mike X-Ray Delta, TAM Mike X-Ray Delta autorizado o reboque. E para o gate 5, prossiga agilizando o Mike X-Ray Delta. Gol no 897 para a cópia. É o que entende. Está confirmado, 209 aí, modular ao mesmo tempo. Gol no 897 está pronto para a cópia. Está autorizado o confim, o nível 360, via a Pesulu 16, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, banda da El, Leda, pós-letra DCC Bridge, da intersecção entre o Lula e o controle 120.8, acione 5-1-1-1. Decolado aos 50, estima controle frequência 120.8. 120.8, bom dia. Foguete 1. Para o táxi, gol 17-15, POB 163-0357, até a gente qual que é o dia de gentileza? 163. Ok, 17-15, está ali no táxi, à direita, seguindo o banho da companhia, e no ponto de espera de chame a todos. Ano no 8, decimal 6, nós esquadramos, 17-15, Goiás. O seu táxi à direita, como número 2, enquanto espera a torre, 1186, bom dia, bom no 7. Nacional. Pouso do mesmo autorizado na linha em Matheus. No 0 no solo 53, de pista pela direita, no solo 1219. No 42, autorizado decolagem de pista 10, vento no 00 graus com 05 nós. Salvador, bom dia, gol no 7-5, ponto de espera pronto. No 7-5, sente, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém, até total 99 no 0, autorizado o táxi, Alfa e Kilo, para o pátio 3. Fique atento ao sinalizador no pátio 3, o total 99 no 0. No 7-5, autorizado a olhar e manter. Aguarde no pátio 3, no 5-5-4, temos um 7-2-7 no ingresso no pátio. Aguarde mais tempo. Como 2-3-5-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2-7-2- Thank you. 2, decolada 55, chama controle, 120, decimal 8. 208, nome 642, bom dia. Sétimo 5, autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus com 059. Esse é decolagem, voo no 7-5. C-5-1-4, está autorizado para o cidadão de treinamento. Reporte para o TAC. Mais informação, fique atento ao 10-2-7, o TAC já livrou o seu este procedimento. Reporte TAC. Solto 5-5-4. O TRIP 5-5-4 está autorizado para o cidadão de no 7-5, decolada 5-7, chega o controle, 120, decimal 8. 1208, no 7-5.